Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está começando agora o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Hoje, dia 9 de abril de 2013. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Grupo é preso por receptação e uso de documento falso. Diário da Manhã. Taxista atira em passageiro pensando que seria assalto. Jornal Agora. Doméstica reclama de falta de intervalo para almoço. O Globo. Sob pressão, preço de alimentos dispara e ameaça meta de inflação. O Estado de São Paulo, Santas Casas ameaçam fechar e pedem reajuste. Correio Brasiliense, Distrito Federal em alerta. Dengue avança e número de casos aumenta 317% em 2013. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, a questão de um mês atrás, foi feita uma pesquisa em cidades maiores aqui do estado de Goiás. Pegaram Goiânia, que é a capital, Aparecida de Goiânia, que é a segunda cidade mais populosa do estado de Goiás, e Anápolis, que é a terceira em população, mas é a segunda na área econômica. Pois bem, foram fazer uma pesquisa para saber como andava a conservação de ruas e avenidas nestas três cidades. E apesar de haver muito buraco em Goiânia, bastante buraco em Aparecida de Goiânia, mas não teve dúvida, a Anápolis ganhou disparadamente, como a cidade que tem nas suas ruas e avenidas, dentro do perímetro urbano, a maior quantidade de buracos. E realmente a gente recebe de todos os pontos da cidade reclamações da população com relação a isso. Lá da região do Alvorada, Tesouro, a reclamação é que está insuportável passar na avenida principal daquele bairro, aquele trecho que vai ali, que passa em frente à TCA e vai para o rumo do Tesouro e Alvorada, ali tem mais de 50 buracos que você vai ter que parar o carro para saber para onde vai. É um exemplo apenas. Mas isso acontece no Jundiaí Industrial, isso acontece na Vila Goiás, isso acontece na Santa Isabel e Boa Vista, isso acontece na Vila Jaiara, enfim, em todos os recantos de Anápolis, a reclamação é enorme com relação a isso. Por exemplo, aqui na Boa Vista, com Santa Isabel, o Elvis Eduardo Sil, ele entrou em contato conosco para dizer o seguinte, que a Rua Palestina, aquela que faz o segmento paralelo à Avenida Brasil, é a primeira rua antes de chegar na Brasil. E tem a mesma direção da Brasil. É paralela, portanto, à Avenida Brasil. Essa Rua Palestina, os trabalhadores, os moradores da região, resolveram interditá-la em vista da quantidade de buracos que tem lá e alguns de grande monta, que pode causar um acidente grave na avenida, na Rua Palestina, ali na avenida, ali na Boa Vista. Então, naquele trecho que vai da Material de Construção Goiás até a Avenida Brasil. Uma situação realmente de calamidade. E de todos os pontos, a gente recebe reclamações. Os ouvintes têm entrado em contato conosco, ou através da internet, mandando fotos dos locais que eles querem a recuperação, como também aqueles que telefonam aqui para o 3943-9303, eles estão falando sobre isso, da situação que é insuportável. É natural que numa época de chuva você possa até ter esse problema agravado. Mas o que não é certo é você perder os dias de sol e não fazer a recuperação. Por exemplo, a recuperação que a gente vê por parte da Prefeitura Municipal é só onde a Prefeitura tem algum interesse imediato. Lá na Praça Jamel Cicílio, por exemplo, o prefeito quer inaugurar lá o planetário que está sendo construído lá. Não sei quando é que essa obra vai ficar concluída, mas ele quer inaugurar o planetário. Estão fazendo a recuperação da Avenida Jamel Cicílio e precisa realmente fazer. Mas tem lugar aí que está intransitável. Onde é que estão as equipes da Prefeitura Municipal? Eles dizem que tem 5 equipes trabalhando, mas a gente não vê o resultado desse serviço. O que a gente tem visto em tapa-buraco é que faz o tapa-buraco hoje e amanhã, com a primeira chuva, aquele remendo vai embora. Isso é natural que a gente está vendo por aí. E isso é um custo altíssimo para a população. Primeiro, porque a avenida ou a rua intransitável é um problema sério. Pode causar acidentes, além de ser um prejuízo material, que o carro é estragado quando vai passando por buraco mais buraco. Em segundo lugar, a gente tem que dizer o seguinte, é dinheiro do povo que vai sendo desperdiçado à medida que faz um tapa-buraco e ele é lavado pela chuva logo em seguida. Se isso significa que se não for agora, é quando vier a primeira chuva, os buracos vão todos aparecer novamente. A cidade já precisa de recapeamento, como está fazendo na Jamel Cicílio. Tem que fazer realmente o recapeamento da cidade quase toda, afinal de contas, o asfalto que tem aí, a maioria tem mais de 30 anos. E precisa ser restaurado, já que não foi preservado. Se não houve a preservação, tem que fazer a restauração. Eu posso garantir para os senhores que nós temos aqui em Anápolis ruas que foram asfaltadas há mais de 25 anos atrás, quando eu era prefeito. E, no entanto, elas estão boas. Isso significa que tem que fazer realmente a manutenção, não é a qualidade. O asfalto também envelhece e ele precisa ser recondicionado, como qualquer outra coisa. Se a construção de um prédio em alvenaria, inclusive de concreto, não pode durar mais do que 30 anos, ele já precisa de passar por reparo. Imagina o asfalto onde passa carro, caminhões o dia inteiro. Isso realmente é natural que aconteça. Agora tem que fazer. Surgiu o primeiro buraco, faz a recuperação de forma correta, para evitar que a base seja prejudicada. Um buraco desse aí, recebendo água contínua, ele contamina uma quantidade enorme do asfalto, porque a água entra pelo buraco e vai prejudicar a parte da base de terra que foi feito. Se tiver recuperado, não há essa possibilidade. Então, eu quero dizer o seguinte, realmente não podemos conviver com essa situação. A prefeitura tem que colocar isso como prioridade. Prioridade número um, fazer a recuperação da malha asfáltica da cidade. Isso está deixando a cidade muito mal vista lá fora. Todos aqueles que passam por aqui já começam a falar que o Ceguinho chegou em Anápolis e ele falou, chegamos em Anápolis. Como é que você está sabendo que chegou em Anápolis? É o buraco que está aí na frente. A gente sente aqui pelo balanço do carro. Então é verdade, isso não pode prosperar. Anápolis é uma cidade realmente grande, importante, precisa efetivamente de uma recuperação nessa área. Nós vamos cobrar, porque isso é um direito do povo e uma obrigação do Estado, no caso, a Prefeitura Municipal. Não pode deixar a cidade abandonada como está. E outra questão, ter também critério na realização do serviço. Não é fazer serviço apenas porque o prefeito vai passar por lá. Ele tem que passar onde tem buraco, para ele saber a situação em que a cidade se encontra. Passar no asfalto recuperado é muito fácil. Eu quero que ele entre nas ruas dos bairros, nas avenidas de Anápolis, para sentir o que o povo sente o dia todo, que é o buraco interminável e que é também fator até de impedimento de passagem, tá o tamanho dos buracos existentes na cidade. e que coloque equipes para fazer um serviço bem feito. Não é um serviço apenas de jogar a massa no buraco, é fazer a recuperação para que, num próximo momento, não venhamos a ter o mesmo problema agora agravado. Não pode continuar dessa maneira. Nós já chegamos a um limite que exige da autoridade uma tomada de posição mais séria com relação ao serviço de tapa-buraco na cidade de Anápolis. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas da área policial em Anápolis. Mais um bom trabalho da Polícia Militar foi feito de ontem para hoje. Um advogado foi preso e autuado em flagrante por estar portando uma pistola 380 e 15 bananas de dinamite. Fato registrado pela polícia. O advogado é de Goiânia e tem o nome de Marcos Antônio Jerônimo de Almeida, de 38 anos de idade. Esta abordagem aconteceu próximo ao Leblon, ali no caminho da Pedreira. A polícia ainda fez a apreensão do veículo do advogado e mais uma picape estrada. Uma pessoa fugiu do local e a polícia não conseguiu identificar. Mas essas bananas de dinamite estão apreendidas na Delegacia Geral da Polícia Civil. O advogado está sendo autuado nesse momento e a arma também foi apreendida. Ainda foi encontrada uma cama de faquil, né? O faquil é aquele material que é usado, é um pontiagudo usado para furar pneus de veículo. Coloca-se no chão para furar pneus de veículos durante fugas. Então todo esse material foi apreendido, é a quarta vez em Anápolis somente este ano que é encontrado bomba. A primeira foi bem no começo do ano, ali no bairro Frei Eustáquio. A segunda foi no Jardim Alexandrina, a terceira em frente ao Hospital de Urgências, uma falsa bomba. E a quarta, esta de ontem à noite, no bom trabalho da Polícia Militar. Através do soldado Agley, do cabo Washington, do tenente Nunes, o soldado Marcelino, o soldado Sérgio e também o soldado Daniel. Todos trabalharam nesta ocorrência e também com a presença do comandante do 4º Batalhão, o tenente coronel Rubens Maia, que saiu da cama e foi para cima, foi para o trabalho também. Então, parabéns para a Polícia Militar. Um outro bom trabalho foi realizado pelo 28º Batalhão. Foi que a prisão de William Teodoro dos Santos. Esse rapaz acabou sendo preso, ele tem 23 anos de idade. Ele tinha maconha, crack e um revólver calibre 38. Acabou sendo levado até a 5ª Delegacia da Polícia Civil, logo após tentar praticar um roubo no bairro Boa Vista. Foi abordado pela PM e acabou preso. Nós acompanhamos de perto esta ocorrência e ouvimos o subtenente Jacinto, comandante do policiamento urbano, que deu mais detalhes. Uma abordagem, uma tentativa de roubo, nós identificamos a camarada que estaria próximo do local onde daria apoio após o roubo, né? Já haja visto que a viatura chegou com rapidez e o roubo foi frustrado. Mas a vítima visualizou um cidadão que estava na motocicleta nas proximidades e, quando viu a presença policial, evadiu em alta velocidade. Dando continuidade no nosso patrulhamento, juntamente com as viaturas de abordagem, foi identificado o senhor William Teodoro dos Santos. E com o mesmo, foi encontrado o celular que a todo momento solicitava droga dele, né? Diante da situação, deslocamos até a residência do mesmo e lá foi encontrada uma arma calibre 38, diversas munições do mesmo calibre, um tablete mais ou menos de 100 a 150 gramas de maconha e um pedaço também de crack de uns 100 gramas. Diante da situação, né, temos ordens de prisão mesmo e trouxemos aqui no TDP onde está sendo autuado. Só pela arma já ficaria preso, né, Sub? É com certeza, né? A arma já, ele não tem registro nem porte de arma, já daria o flagrante e assim também a droga, né? Que com certeza, até porque o Genar, que está em reforma, né? Foi orientado que trouxesse para a delegacia da área. E assim nós fizemos, e estamos aqui no Quintepê, já iniciou o procedimento, né? Com certeza ele será autuado e mais um cidadão que com certeza estaria praticando um roubo na nossa cidade, até porque ele estava próximo do local, foi identificado como amigo das pessoas que tentaram o roubo, né? E mais uma pessoa tirada do meio da sociedade, que nociva a sociedade. Ele estava sozinho, tenente? No momento, ele estava só, até porque foi o que eu te disse no início da nossa conversa. A pessoa ia praticar o roubo e ele daria fuga, né? Com o produto que foi furtado, que ia ser roubado. Isso aconteceu próximo a Luana, né? A vítima foi perspicaz, né? Até ajudou a Polícia Militar, porque ele observou que ele estaria lá perto. E quando a movimentação das viaturas chegou, ele saiu em alta velocidade. A gente deu prioridade para identificar a vítima e saber o que tinha acontecido, mas a vítima foi bastante perspicaz e nos auxiliou muito, né? E passando característica do motociclista. E diante da situação, nós identificamos e foi constatada essa droga e essa arma com ele. E essa quantidade não dá para enquadrar ele como usuário, né, tenente? A aceitabilidade não, até porque o consumo... Até porque o tanto e devido às várias telefonemas que no celular dele estava solicitando droga, vai dar tráfico de droga e posse ilegal de arma. Ele já tinha passagem, tenente? Ele tem uma passagem por 155, inclusive no nosso sistema, nós estamos acabando de checar, pelo sistema InfoSeg, ele tem um mandado de prisão em aberto. Agora nós temos que verificar pelo CNJ, né? O William Teodoro dos Santos está na delegacia geral aguardando uma vaga lá no presídio. Vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Já tinha o mandado de prisão em aberto e vai responder também pelo tráfico de entorpecentes. E a vítima, felizmente, não foi roubada por ele. Um comparsa acabou invadindo-se do local. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O segurado que venceu uma ação judicial contra o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, acima de R$ 32.700 e teve seu atrasado liberado entre 2 de julho de 2011 e 1 de julho de 2012, receberá o dinheiro ainda neste ano. O pagamento dos precatórios, como são chamados os atrasados de ações acima de 60 salários mínimos, costuma ser feito entre os meses de abril e maio, mas nesse ano pode demorar mais. Para atrasados liberados em 2011, os 60 salários mínimos correspondem a R$ 32.700. Já os de 2012 são de, no mínimo, R$ 37.320. Essa demora adicional ocorre por dois motivos. Primeiro, porque o orçamento da União de 2013 foi aprovado com 3 meses de atraso. Segundo, porque o CJF, Conselho da Justiça Federal, está estudando se terá que mudar a correção monetária dos atrasados após o STF, Supremo Tribunal Federal, ter decidido que a utilização da TR, que corrige a poupança, prejudica os credores. Notícias da Manchester. O ministro Fernando Pimentel do Desenvolvimento tornou secretos os documentos que tratam de financiamentos do Brasil aos governos de Cuba e de Angola. Com a decisão, o conteúdo dos papéis só poderá ser conhecido a partir de 2027. O BNDES desembolsou somente no ano passado 875 milhões de dólares em operações de financiamento à exportação de bens e serviços de empresas brasileiras para Cuba e Angola. O país africano desbancou a Argentina e passou a ser o maior destino de recursos do gênero. Indagado pelo jornal Folha de São Paulo, o ministro disse ter baixado o sigilo sobre os papéis porque eles envolvem informações estratégicas, documentos apenas custodiados pelo Ministério e dados cobertos por sigilo comercial. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar comercial está valendo nesta manhã de terça-feira R$ 2,087. Já o dólar paralelo e o dólar turismo estão valendo R$ 2,12. Notícias da Manchester. Olha, o governo federal e o governo estadual de Goiás não chegam a um acordo a respeito da matança de moradores de rua lá em Goiânia. 28 moradores de rua assassinados. É extermínio ou coincidência? Para o governo federal é extermínio. Haveria um grupo preparado para fazer essas mortes uma após a outra. Para o governo do estado de Goiás, trata-se apenas de coincidência. Vítima após vítima, autoridades contabilizam execuções de moradores de rua na Grande Goiânia. Já são 28 mortes em 8 meses, uma média de quase um assassinato por semana. Para o governo federal, existe um grupo de extermínio trabalhando em Goiás para matar moradores de rua. Para o governo do estado de Goiás, as mortes não têm relação uma com a outra e são coincidência. Após o homicídio mais recente que aconteceu no domingo, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás prometeu pela terceira vez intensificar investigações e prender autores e evitar novas mortes. Com quem está a razão? É coincidência ou é grupo de extermínio? Vamos ver ao final quem é que vence. Mas enquanto não se chega a uma conclusão, o certo é que o maior perigo hoje é o cidadão ser morador de rua em Goiânia, porque a vida não vale um palito de fósforo, tal a quantidade de violência que tem sido praticada lá. 28 mortos de moradores de rua em apenas 8 meses na capital de Goiás e as cidades ali ao lado da Grande Goiânia. Notícias da Manchester. E agora nós vamos ao nosso repórter, o Geraldo Divino. Ele vai trazer informações com o doutor Álvaro a respeito daquilo que acontece na cidade e cujas reclamações chegaram até o nosso programa. Geraldo. Demarcantilo, os feirantes do feirão do bairro Alexandrina voltam a ligar para o nosso departamento de jornalismo reclamando a venda de aves vivas, galinhas, frango, dentro da feira, debaixo do telhado lá, ao lado de pessoas que vendem produtos alimentícios, que é consumido na própria dentro da feira, como por exemplo os famosos pastéis, que é a tradição já dentro dos feirões. E ele reclama que essa galinha viva, ela solta pena, o odor das fezes é muito forte, e está reclamando. Nós já conversamos com o doutor Álvaro Gonçalo há algum tempo atrás, ele cortou o problema, mas voltou a ser reativado esse problema. Doutor Álvaro, o senhor já tem conhecimento desse problema lá no feirão da Alexandrina? Bom dia. Bom dia, Geraldo, bom dia, os ouvintes. Problemas assim, pontuais, né, que problemas assim, de distribuição de banca nas feiras. O feirão lá do bairro Alexandrina tem uma dimensão assim, muito grande e é uma das melhores feiras que nós temos, né, das 29 feiras livres que nós temos hoje, é uma das melhores. E certamente é um problema assim, pontual, e nós estaremos resolvendo ele assim rapidamente. E também conciliando questão também do bem-estar animal, né? Que nós temos uma preocupação também com isso, excesso de animais dentro daquelas gaiolas, animais que nós não permitimos também que fiquem expostos ali ao sol ou à chuva. Mas com certeza, Geraldo e ouvintes, pessoas que estão aí clamando por esse reparo, nós estaremos aí olhando e achando aí uma melhor solução, um melhor posicionamento desse tipo de comércio. A pessoa que liga diz que a fiscalização não observa direito e ele já reclamou a porção de vezes e que nos outros feirões isso não acontece, é somente no Alexandre. Eu vou novamente, né, Geraldo, nós já conversamos sobre isso aqui, nós estaremos aí dando uma nova atenção para esse problema, para selecionar. Eu acredito que não seja assim problemas de difícil solução. Notícias da Manchester. Se você quiser participar, telefone para 3943-9303 e deixe a sua mensagem. Ou também pode entrar via internet e a gente está acompanhando. Eu quero dar aqui o meu abraço a todos aqueles que ouvem o programa, a todos aqueles que acompanham nossa programação, a todos aqueles que telefonam para o programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. O nosso bom dia também ao Ronaldo Alexandre Pio, ao Elvis Eduardo Sil, a Rose Cleide, ao Paulo Sérgio, todos ouvindo aí a nossa programação. Muito obrigado pela audiência de vocês. E agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Fala comunidade. A minha mensagem é o seguinte. Eu queria falar para o senhor Ademar que eu ouvi um homem falando da vila do Copacabana agora mesmo. Então, eu quero pedir daqui do Branco, porque a rua Bissaí de Oliveira está uma lixaiada, muito lixo na entrada da rua e mato demais, matagal danado, lixo demais. O povo não respeita, o povo joga lixo de um lado e outro e não tem mais rua. Tá feio demais isso aqui, escuro, não tem posto de luz na entrada da rua. Essa cidadezinha aqui deveria ser uma cidadezinha muito bem asseada, muito limpinha, né, por causa dessa fábrica que tem aqui, né? Isso aqui deveria ser muito bom, sabe? E aqui tá completamente largado, abandonado, sabe? E eu, nossa, é muito feio, tá feio demais esse lugar aqui, tá muito feio. Obrigado, viu? Muito obrigado. Fala comunidade. Ademar, é o seguinte, eu queria alentar. Acho que eu vi um amigo falando aí pra dar uma passeadinha lá no bairro em Anápolis. Eu peguei agora de manhã. Tá pedindo pro prefeito dar uma idinha lá. Então eu tô pedindo também pro prefeito dar uma passadinha aqui no Branápolis. Perder o matagal que tá aqui, cachorro morto. Galinha morta, tudo quanto é lixo que tem no mundo, existe aqui na rua Abissaí de Oliveira. Então, eu aproveito nessa oportunidade e pela sua camaradagem, a sua gentileza, eu peço que o prefeito dê uma olhadinha aqui pra cá também, porque ele não tá fazendo nada demais. Como é que faz com assim, hein? O prefeito devia dar mais valor no povo. Ele devia olhar mais pro lado dos mais fracos. Porque tá uma coisa esquisita, aqui no Granada tá uma calamidade. O mato tá engolindo a rua e o lixo também. Uma lixeira danada, o povo não recolhe o lixo direito, o matagal tá tomando conta da rua. Esse o prefeito dá uma passadinha aqui também, nem que seja de helicóptero, porque de carro ele não vai conseguir entrar aqui não. É isso a minha mensagem. Muito obrigado, alemão. Fala comunidade. Meu nome é Manuel. Eu tô passando aqui, no final do Francoff, que ia bater esse poço napolitano aqui. Tem um buraco aqui tão grande que eu se eu fosse o prefeito da cidade dessa aqui, eu teria vergonha de ser o prefeito daqui, então eu me admitiria fora dela aqui. Porque tem uma palmeira plantada nela aqui, tanto que o buraco é grande. Pode dizer pra mim que um buraco desse tamanho, o prefeito ou alguém que administra essa cidade, que fala no prefeito, não viu um buraco desse aqui. Eu tenho vergonha de morar em Anápolis, vergonha. Uma cidade que o povo maravilhoso, trabalhador, a cidade do polo industrial, igual nós temos aqui. Muito obrigado, tá, por tudo. E seu programa é excelente, excelente por Anápolis. Muito obrigado, tá? Eu tenho vergonha de morar em Anápolis. Muito obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou Fernando. Eu sou morador aqui da região norte, aqui da Grande Jaiara, e estou indignado com o que está acontecendo com a administração pública aqui de Anápolis. É um absurdo. Eu vi essa semana, passou agora, é uma avenida, Jamel Cecílio, sendo novamente pavimentada sem nenhum buraco lá. É um absurdo isso, esse descaso com o dinheiro público, sendo que tem buraco. buracos aqui na Jaiara, aqui nesse setor aqui no setor de Jandaia, pelas Palmas, buracos enormes no meio da pista para ficar dentro do carro dentro. É um absurdo. E esses nossos vereadores? Como é que eles podem aceitar isso? Eu estou com vergonha de vocês, senhores vereadores. Aumentou 8 cadeiras aí na Câmara? Para quê? Só para gastar mais do dinheiro público e vocês não estão vigiando isso? Estão deixando isso acontecer? Que é isso? Não faça isso com a gente, não. Nós precisamos de vocês. Eu preciso da voz forte de vocês para nos ajudar, para nos socorrer aqui no nosso setor. Tem buraco aqui que é um absurdo. Viu, Ademar? Eu agradeço você pela oportunidade. Eu escuto esse programa todas as manhãs. Faz parabéns por essa luta que você tem feito aí para nos ajudar a população aqui em Canápolis. Meu nome é Fernando, sou morador da região norte da Grande Jaiara. Um bom dia a todos e muito obrigado. Fala, comunidade! Bom dia, senhor Ademar. E quem está falando é o Jordiano, aqui da Nova Vila. E eu gostaria de fazer a seguinte reclamação. A Avenida Souzana está uma buraqueira danada. Esse buraco começa lá da Rua Uruana. Aí depois continua na Avenida Souzana. E eu queria saber aí uma previsão para tampa de buraco aqui nessa região, porque o trem aqui está feio. Você está furando muito pneu, muitas pessoas saem com os pneus tudo estourado aqui. Nós queríamos uma posição aqui com relação a esse problema aí. E muito obrigado e bom trabalho. Vem por nós. Hein? Fala, comunidade! Ô, Demar, bom dia. Aqui é o Lázaro do Adriana Park, tudo bem? Eu queria que você vê pra nós, Demar, é o seguinte. Aquela rua descendo ali na Fernando Costa, mais do posto, naquela rotatória, posto, montanha ali, aí tem aquelas duas pistas que viram à esquerda, logo à esquerda ali, você vai sentido Adriana e Jandaia ali. Rapaz, aquilo ali até no Jandai, não tem como se passar não, Ademar. Tá só um buraco, de cá até lá. Você podia ver o que você faz pra nós, você podia pegar o prefeito, o secretário prefeito, e com ele dar uma volta aí pra nós, ver o que você faz pra nós. Agora dia 12, você não vai ter o pé pagar, não tá? Ele quer receber, não quer? Me esconde, entendeu? A gente podia ver pra nós o que você faz aí pra nós, aí. Dá uma força pra nós, pessoal, aqui, gente. Por buraco, Ademar. Rua do coletivo, não tem, por buraco, entendeu? O que você faz pra nós, por favor? Obrigado. Conto com você. Tchau. Fala, comunidade. Sim, Ademar Santino, sou eu mais uma vez, o morador aqui do residencial Alphaville, a rua aqui de Ana Batista, quadra 11, lote 35. Até hoje ninguém vier fazer nada aqui, agora com a chuva aqui, o buraco aqui já tá levando a calçada tudo aqui, a calçada aqui, mas quase meu muro vai pro chão. Ligo 5-6, tem que aguardar, desde fevereiro liguei lá, até hoje nada. Rua que não tem nada, não precisa nada pra se fazer ali, a rua Avenida Jamel Ceci, não tem buraco, não tem nada, está recapeando a rua tudo outra vez. Então por quê? Isso aqui não sabe que eu faço parte de Anápolis. Não, onde é que eu tenho que ligar para resolver isso? Porque até hoje nada, eu tô precisando ver que ele resolve aqui, ó, porque o jeito aí é que mais um cara da minha casa que tá pro chão aqui também, ó, que ele não resolve nada, que faz nada aqui pra gente, vê o que consegue fazer aí, obrigado. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Bom dia a vocês que telefonaram, bom dia a vocês que estão acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, vocês estão tanto aqui internamente através da 93,3, como também aqueles que pegam a Rádio Manchester FM 93,3 pela internet. Nós temos ouvintes por esse mundo todo. Olha, os senhores ouviram aí, lá de Bramápolis, principalmente da rua Absair de Oliveira, não é? A reclamação do matagal, da quantidade de lixo, da sujeira, de animais mortos, o abandono total lá de Bramápolis. Nós vamos levar, pode ficar tranquilo, amigos, que nós vamos levar isso ao conhecimento das autoridades. Inclusive, o ouvinte lá de Bramápolis pergunta se o prefeito não quer dar uma passeada lá por Bramápolis, mas que vá de helicóptero, porque de carro é impossível passar nas ruas lá existentes. É isso que é uma gozação, é claro, mas é realmente a situação lastimável em que se encontra o atendimento do setor público lá em Bramápolis. O Manuel também está reclamando ao prefeito municipal de buracos existentes por onde ele passa e dizendo que tem até vergonha de dizer que mora em Anápolis, tal o abandono em que a cidade se encontra. É triste isso, é uma realidade. É um ouvinte falando sobre essa situação que ele está vivendo e toda a população vive. Não só aqueles que moram aqui, mas sofrem também aqueles que vêm para fazer um serviço aqui em Anápolis. Lá da região norte, os amigos lá do Jandaia, Nova Vila Jaiara, daquela região lá toda, não é? Dizendo do abandono e também falando sobre os buracos. É o Fernando que está reclamando isso e pedindo a nossa participação. E nós vamos continuar participando, não há dúvida nenhuma. O Jordão da Nova Vila Jaiara, da mesma forma. Ele fala da situação ali da Rua Uruana e aqueles setores da Nova Vila que estão numa situação realmente de intransitável completamente. Do Adriana Parque, a situação não é diferente. A reclamação é com relação a buracos existentes no Adriana Parque. A estudante Marta também entrou em contato conosco agora por telefone para dizer que está insuportável a situação dos buracos lá no Adriana Parque. Do residencial Alphaville, o nosso amigo está dizendo que a erosão lá já está destruindo as calçadas. E eu estou com medo de uma hora vir uma chuva muito forte e minha casa não amanhecer no lugar onde ela está. Tal a quantidade da força da água e os buracos existentes aqui no Alphaville, diz o nosso ouvinte que telefone aqui para o programa. Se você quiser participar, telefone 3943-9303. Nós, além de levarmos ao ar, nós levamos ao conhecimento da autoridade. Ela pode não resolver, mas de qualquer maneira que vai ficar sabendo que o problema existe, isso não há a menor dúvida. Está terminando agora o programa Notícias da Manchester desta terça-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente se encontra novamente. Manchester. Começa agora o programa Cidade de Todos. Destaques desta edição. Prefeitura de Anápolis leva cursos de qualificação profissional aos bairros da cidade. Fique atento aos prazos para o pagamento do IPTU e ITU de 2013. Atenção, alunos de Anápolis. Estão abertas as inscrições para o concurso de prevenção e controle da dengue nas escolas. Bom dia, aqui no estúdio, eu, Ana Gabriela Luiz e Lara Sartim. Hoje, terça-feira, 9 de abril de 2013. Transparência com os recursos públicos. Os contribuintes do município já começaram a receber os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, em suas casas. O tributo e também o ITU tem como prazo de vencimento da parcela única e da primeira parcela o próximo dia 12 de abril. O secretário municipal da Fazenda, José Roberto Mazon, traz mais detalhes. É, quem pagar à vista, né, tá no Código Tributário nosso, ele tem 10% de desconto. Evidentemente que quem optar pelo parcelamento não terá o desconto, né? Ele pode parcelar em até 8 vezes. Desde que a parcela mínima seja pelo menos R$ 40,00, ele pode parcelar em até 8 vezes. E as pessoas com mais de 65 anos acima, que seja aposentado e que tenha só um imóvel para morar. Essa pessoa também, dependendo do imóvel, seja até R$ 80.000 pelo valor venal da prefeitura, essa pessoa também tem direito à isenção. É só procurar aqui a Secretaria da Fazenda, uma unidade nossa do Rápido, que a gente faz a orientação de a forma que a pessoa fazer o requerimento. É simples, não é burocrático, é rápido, é tranquilo. O nosso telefone de contato é o telefone 156. É gratuito, é rápido, é 156, então o telefone da prefeitura. Prefeitura de Anápolis continua as ações de combate à dengue, agora com a realização de mais uma edição do concurso de prevenção e controle da doença nas escolas e creches. As inscrições vão até o dia 30 de abril e a premiação será no mês de maio. Mais informações pelo telefone 62-3902-1025. Infraestrutura. Serão abertas no dia 2 de maio as inscrições para o 3º Festival Anapolino de Viola. O evento tem o propósito de resgatar e preservar a identidade cultural através da música raiz e também da dança folclórica. O evento será realizado no Teatro Municipal e acontecerá nos dias 8 e 9 de junho. O edital você encontra no site www.anapolis.go.gov.br. Prefeitura de Anápolis, 24 horas com você. Prefeitura de Anápolis investe em espaços de qualificação profissional, onde cursos são oferecidos gratuitamente aos anapolinos. E o melhor é que muitos destes são ministrados nos bairros. Em março deste ano, a Prefeitura inaugurou no setor industrial Munir Calisto o Centro de Formação Profissional. Os moradores Roberto da Silva e a dona Roseni Cardoso falam sobre a chegada de mais este investimento na cidade. A importância é muito grande, né? Uma vez que vai formar os nossos jovens aqui para trabalhar no setor de indústria aqui no Daia, eu acho muito importante e parabenizo quem tomou essa iniciativa, uma vez que nós precisamos cada vez mais desse centro de formação. Eu achei muito gratificante esse centro profissional porque eu tenho meus filhos e eles são interessados. E eu achei muito bom também porque não beneficia só o Munir Calisto. É toda a região aqui de Daiana, Jardim Esperança. Então, para mim foi ótimo, que até eu vou estudar lá também. Vai gerar só coisa boa. Facilita bastante, porque as empresas exigem mesmo. Qualificação é tudo. Eu agradeço muito, porque olha com muito carinho para esse lado de cá. Por tudo que, que chegou e vai chegar por aqui. Com certeza. O programa Cidade de Todos termina aqui. Fique por dentro das notícias da Prefeitura de Anápolis no site www.anapolis.go.gov.br e também através das nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Um bom dia. Bom dia e até o próximo programa. Anápolis, meu encanto, meu mundo é aqui. Anápolis, meu O programa Cidade de Todos é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Anápolis. Eu disse 5 mil armações de graça. Durante todo o mês da Páscoa, as Óticas Diniz estão dando graça e óculos solar com até 50% de desconto. Só as Óticas Diniz pode. Só as Óticas Diniz faz. Óticas Diniz. Rua Manuel da Badia.